Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. E é aqui mesmo, no seu, no meu, no nosso Café Brasil. Hoje vamos falar de gente que ama o que faz. Você ama o que faz, hein? E para começar, uma frase daquele escritor francês que aqui no Brasil a gente chama de Antoine de Saint-Exupéry. Amar não é apenas olhar um ao outro, é olhar na mesma direção. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Eu nunca toquei violão direito, eu só arranhei. Mas o meu sonho era ter um violão da marca Ovation. Eu achava que com ele eu tocaria pra valer, sabe? E um dia eu liguei pro meu amigo Chiquinho, que é músico, pra perguntar onde é que eu podia comprar um. E ele me disse que tava vendendo o dele. Comprei na hora, lindo. Levei pro meu escritório e coloquei num tripé. É como um troféu. De quando em quando eu dou uma dedilhada e é sempre um horror. As cordas são de aço, duras. Elas doem no dedo, de quem não tem prática. E eu logo desisto. Devolvo o troféu para o seu pedestal. As cordas estão velhas, meio enferrujadas e o som nunca sai bom. Pois eu recebi um dia a visita de meu amigo Nuno Mindeles. Para quem não conhece, o Nuno nasceu em Angola, mas vive no Brasil desde menino. É um grande guitarrista. Na verdade, está entre os maiores guitarristas de blues do mundo. Toca ao lado de B.B. King, da banda de Stevie Ray Vaughan e outros grandes nomes nos festivais mundo afora. No Brasil do Creu, é claro, ele é pouco conhecido e nada reconhecido. I listened to the radio, wrote down a couple of songs, tried to call an old friend, but there was no one at home. Drank up all my whiskey, smoked two packs of Lucky Strikes. Damn cat ate my dinner. There ain't nothing going right. And it's been raining 3 days straight since you walked out on me. And it's been raining 3 days straight since you walked out on me. Olha só, tremendo blues no Café Brasil. Você tá ouvindo 3 Days Straight com a guitarra de Nuno Mindeles. É o melhor blues que se pode fazer no Brasil. É mole, hein? Você tá ouvindo a guitarra do Nuno, é? Pois é. Quando o Nuno viu meu Ovation lá no escritório, ele não teve dúvidas. Sentou, pegou o violão no colo e mandou bala num blues delicioso. E depois soltou Give Me Love, de George Harrison. George Harrison, sabe onde? No Café Brasil, cara. Mas vamos dar uma olhadinha, hein? Você quer ver como é que a Marisa Monte tratou essa música? Escuta só. Tenho que pedir de joelhos, perdão, eu cortei George Harrison no meio, eu detesto fazer isso aí, mas se eu não fizer assim, não cabe tudo no programa, né? Além do que, aqui nós temos iscas intelectuais, você quer ouvir música inteira, tem que procurar, vamos adiante. Café Brasil. E fez então a mágica lá no meu escritório, o violão, que não me dava a menor bola, entregou-se todinho ao Nuno. As velhas cordas soaram magistralmente. O meu Ovation cantou feliz. E eu assisti ao momento mágico, quando o artista e seu instrumento tornam-se uma coisa só e produzem arte. Que experiência! Fiquei agradecido ao Nuno e ao violão. Aquele momento era um presente. Eu estava diante de um profissional, mas havia ali algo mais que técnica perfeita. Eu estava vendo um amador profissional. Sabe, o amador no sentido do amante. Então, lembrei-me de outro amigo, o Helder, contando uma experiência que viveu jogando futebol society. Um dia, apareceu no campinho o Mário Sérgio, ex-craque da seleção brasileira. O Helder conta que o Mário entrou em campo, alguém passou-lhe a bola e ele chutou pro gol. Cara, o som do chute não fez aquele tum que a gente faz, fez puff. O desgraçado chuta afinado. Pois é, profissionais. Gente que transforma o mesmo violão que não soa bem comigo e a mesma bola que nunca sai redonda dos meus pés em ferramentas mágicas. Mas de onde vem essa mágica, hein? Vem da habilidade, é? O Mário e o Nuno levaram o domínio de sua técnica para patamares que poucos atingem. Mas é mais do que isso. O Nuno e o Mário, assim como outros artistas, mantêm intacto o amor pelo ofício que os levou a escolher suas profissões. Por causa desse amor, a bola e o violão deixam de ser meros objetos bem manipulados, ganham vida, ficam felizes. O violão canta e a bola sussurra afinada. Nuno Mendeles e Mário Sérgio são amadores, mas não no sentido pejorativo que demos ao termo, transformado em sinônimo de quem faz as coisas meio bem. Nuno e Mário tornaram-se amadores profissionais. E só então eu entendi o que aconteceu. O Nuno não tocou meu violão Ovation, fez amor com ele. É assim que se produz a mágica. Bom, eu hoje vou desbundar você aqui no Café Brasil. Trago ninguém menos que Luiz Vaz de Camões. Você sabe quem é, hein? Um dos maiores, se não o maior, poeta da língua portuguesa. Camões está ao lado de Dante, Cervantes ou William Shakespeare. Uma visita ilustre ao nosso Café Brasil com seu poema Amador. Ao fundo, você está ouvindo Answer to Ronnie, com Nuno Mendeles e os Cream Crackers. Fala a verdade, hein? Você vai ouvir Luiz de Camões ao som de blues. Onde mais tem isso, hein? É aqui no Café Brasil, ó. Transforma-se o amador na cousa amada por virtude do muito imaginar. Não tenho, logo, mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ligada. Mas esta linda e pura semideia, que, como um acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Oh, she may be weary, and young girls, they do get weary, wearing that same old shabby dress, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. You know she's waiting, just anticipating for things that you will never, never, never, never possess, yeah. But while she's not waiting without him, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental, no, no, no, no. She has her grief and care, but the soft words they'll spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear. You won't regret it, no. Young girls, they don't forget it. Love is their whole happiness, yeah. But it's all so easy. All they gotta do is try to tenderness. All you gotta do is, man, você está ouvindo Cássia Eller detonando com Try a Little Tenderness, um petardo escrito por Irving King, que era um pseudônimo da dupla James Campbell e Reginald Connolly, junto com Harry Woods. Foi gravada pela primeira vez em 1932, mas estourou nas vozes de Otis Redding e Percy Sledge. A vida toda eu curti essa música e talvez você também, né? Quer saber o que quer dizer? Escuta só. Na vida de todo dia, nós temos a tendência de não perceber coisinhas pequenas que fazem uma grande diferença. Uma palavra, um sorriso e um beijo. Quando uma mulher está apaixonada por um homem, ele é o herói de seus olhos. E um herói ele poderá ser se perceber que ela pode estar preocupada. As mulheres se preocupam, usando o mesmo vestido de sempre. E quando ela se preocupar, trate-a com carinho. Ela pode estar esperando, apenas antecipando todas as coisas que nunca venha a possuir. Mas enquanto ela estiver sem essas coisas, trate-a com carinho. Não é apenas o sentimento, mas suas amarguras e os seus cuidados. E apenas uma palavra doce e delicada e tudo fica mais fácil de aturar. Você não vai se arrepender. As mulheres nunca esquecem isso. O amor é a felicidade para elas, uma felicidade completa. Fica tudo mais fácil de aturar. Trate-a com carinho. Você precisa tentar, você precisa segurá-la, você precisa abraçá-la, você precisa tentar. Você vai precisar tentar e sempre fazê-la feliz. Você não irá se arrepender, você não irá se arrepender. Trate-a com carinho. Que delícia! Pois o Chiquinho que me vendeu aquele violão Ovation é outro que tem aquela relação de amador profissional com a música. O Chico respira e come música. E é dele o texto que vem a seguir. Ao fundo, como homenagem ao Chico, que é um tremendo guitarrista e violonista, eu mando aquelas feras que tocam viola caipira. Música nordestina, Gedeão da Viola e Theo Azevedo. Esta semana comprei uma guitarra da marca Line 6, modelo Variax 600. Ela emula o som de outras 17 guitarras e violões, entre elas a Fender Stratocaster, Fender Telecaster, Gibson Les Paul e outras tantas. É claro que o som está longe de ser igual às guitarras originais, mas é o que temos para o momento. Muitas pessoas não entendem como posso andar num Uno 96, atrasar o pagamento do meu plano de saúde, mas comprar um instrumento de quase 4 mil reais. Mas não tô afim de explicar não, sabe? Muito menos depois do relato que meu amigo Rodrigo, que é assistente de câmera, me fez neste fim de semana, depois de ter participado de um documentário chamado 100 Sanfonas de Lua. Nesse documentário sobre Luiz Gonzaga, o Lua, a gente fica sabendo que a Scandale, fabricante italiana de acordeões e as famosas sanfonas de oito baixos, mandava de presente uma sanfona nova para o Rei do Baião toda vez que ele fazia um show importante. E depois de terminada a apresentação, Luiz Gonzaga sempre dava essa sanfona também de presente para um daqueles músicos que tocavam em praças públicas, quermesses e não tinham dinheiro para comprar um bom instrumento. A única coisa que o Lua pedia em troca para o músico era a promessa de que após receber a nova sanfona, ele daria também a sua velha sanfona para uma outra pessoa que necessitasse do instrumento. Das 100 sanfonas que ele deu durante a sua vida toda, o documentário nos contempla com o depoimento emocionado de uns 20 felizardos que foram agraciados com a oferta do querido Gonzagão. Gente que tem até hoje a velha sanfona de oito baixos pregada na parede. Um troféu de orgulho que poucos entenderiam. Por isso eu não vou explicar por que compro guitarras. Pois é, o Brasil necessita como nunca de Luas e de Nunos Mindeles, de Mário Sérgio, de Chicos Rodrigues. Gente polêmica que erra e acerta sem jamais se render ao senso comum, ao conformismo tão presente nestes dias de contemplação e transferência de responsabilidades. Gente que causa impacto positivo na vida de seus semelhantes. Mas cadê esses Luas, hein? Cadê os brasileiros ilustres, brilhantes, honrados, que sirvam como referência aos mais jovens? Estão sufocados. Debaixo de um manto de ignorância que só tem olhos para celebridades, a fama rápida e superficial, aquela que não deixa raiz. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração. Das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostra um sorriso, mostra alegria, mas eu mesmo não. A saudade no coração. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mas estação, e alegria no coração. Pois é, gente que faz o que gosta com amor pelo que faz. Amadores profissionais, você é um deles, hein? Eu sou. E alegria no coração. E é assim, ao som de Gonzaguinha e Gonzagão, com a vida de viajante, que o Café Brasil dos Amadores Profissionais vai embora. Com Lala Moreira, que ama o que faz na técnica, Cissa Camargo, que ama o que faz na produção, e eu, Luciano Pires, que amo o que faço na apresentação. Estiveram aqui conosco Chiquinho Rodrigues, Nuno Mindeles, George Harrison, Cássia Heller, Gonzagão e Gonzaguinha, e Gedeão da Viola e Theo Azevedo. Gostou, hein? Quer gravar? Quer ler as letras das músicas, ver as fotos dos artistas e ler os textos, hein? Tá tudo lá no meu site, lucianopires.com.br. E por falar nisso, que tal você deixar um recado, hein? Eu não consigo imaginar alguém capaz de entrar no site, escutar mais de 100 programas e não passar pra deixar nenhum alôzinho. E pra terminar em grande estilo, uma frase do jornalista norte-americano H.L. Mencken: o amor é o triunfo da imaginação sobre a inteligência. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.